Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu queria agradecer este mar de mensagens de aniversário que me enviaram. Evidentemente, eu não mereço tanto, mas, dadas as circunstâncias e o serviço que eu estou fazendo no Brasil, que estou fazendo sozinho, não tem mais ninguém tentando educar o Brasil, então, isso adquire, evidentemente, uma certa importância. Né? Agradeço do fundo do coração. Prometo continuar fazendo o melhor que posso, desde que as pessoas não queiram que eu vire ministro da Educação ou presidente da República, porque realmente eu não tenho competência para nada disso. Eu tenho competência exatamente para fazer o que eu estou fazendo, né? Então, continuarei fazendo o melhor que eu possa. Bom, vamos lá. Umas aulas atrás. Eu queria também lembrar uma coisa. Eu coloquei, me enviaram um aviso dessa manifestação que vai ter no 1º de maio, no Largo da Batata, em São Paulo, em apoio ao deputado Jair Bolsonaro. Eu acho muito importante comparecer pelas seguintes razões. Não é uma questão de ser adepto do Bolsonaro, nem de ser eleitor do Bolsonaro. A questão é o seguinte: o coronel Ustra foi condenado na Justiça Civil por omissão diante de casos de tortura que teriam ocorrido na delegacia sob o seu comando. Ele nunca foi condenado como torturador. Isso quer dizer, ele não foi sequer acusado de tortura, sequer acusado pela justiça de torturar ou mandar torturar alguém. O que o juiz disse é o seguinte: se houve esses casos de tortura e as pessoas estavam lá gritando, é impossível que o senhor não ouvisse. Então o senhor tem a responsabilidade civil e vai pagar a indenização. Isso foi o máximo que aconteceu. Só que essa sentença ainda está em apelação, de maneira que não é uma sentença final transitada em julgado. Então, se um sujeito que não foi condenado como torturador pode ser publicamente acusado de torturador, até por juristas como Miguel Reale Júnior, e se um segundo sujeito que simplesmente diz umas palavrinhas em favor dele vira também torturador, daí eu penso, se é assim por inculpação por associação, então eu que estou defendendo o Bolsonaro, eu também sou um torturador. E quem me defenda por isso também será um torturador. E quem defenda esses que me defenderam também será um torturador. No fim das contas, somos todos torturadores. Então isso já virou uma palhaçada, né? Eu não sei se o doutor Miguel Reale Júnior é analfabeto ou desonesto, eu prefiro apostar nessa segunda alternativa. Ele está fingindo que o homem foi condenado como torturador e, portanto, quem fala em favor dele vira torturador também. Isso é uma coisa totalmente absurda, é uma medida, é um tipo de raciocínio totalitário, inaceitável, e por isso mesmo acho importante defender o Bolsonaro neste episódio, né? Muito bem, vamos aqui ao assunto. No assunto de hoje tem algo. O assunto de hoje é extraído de dois livros do filósofo polonês Leszek Kolakowski. Eu tomei conhecimento do Kolakowski nos anos 60. Havia uma revista oficial do governo da Polônia, chamada Polônia também, uma revista elegantíssima. E eu creio que por 66, 67, 68, eu não lembro exatamente o ano, eu li uma reportagem lá sobre o filósofo Kolakowski, que era apresentado como uma espécie de poster boy do comunismo polonês. Olha, aqui nós também temos grandes filósofos, aqui um, etc, etc. Muitos anos mais tarde, eu descobri que, a esta altura, o Kolakowski já tinha sido expulso do Partido Comunista, já tinha sido condenado, os seus livros eram proibidos, era proibido citá-lo na universidade, quer dizer, sempre aquele cerco, aquela cortina de silêncio que é tão característica dos comunistas. Eu mesmo já sofri isso aí. Como dizia o Milton Temer, não Michel Temer, do Olavo de Carvalho não se fala, e no, na Polônia do Kolakowski não se falava. Mas, ao mesmo tempo que calava a boca dele e o colocavam no ostracismo dentro do país, continuavam a usá-lo no exterior como poster boy. Isso é característico de regimes comunistas. Eles sempre fizeram isso. Então, esse negócio do Kolakowski me chamou a atenção, em primeiro lugar, porque ele escreveu um livro sobre o espírito revolucionário, e, evidentemente, como esse assunto me interessa barbaramente, eu, mais que depressa, tão logo soube que existia esse livro, eu fui lê-lo. E descobri que o Kolakowski, ele usa inclusive a expressão mentalidade revolucionária, ele tentava traçar a mentalidade revolucionária a partir da ideia da utopia. O que não me parece a estratégia mais certa, porque em alguns casos de movimento revolucionário, como fascismo e nazismo, não se fala de nenhuma utopia a longo prazo. O fascismo, pelo menos, não prometeu fazer nada de 500 anos ou 1.000 anos, tá certo? E se apresentavam mais como uma solução relativamente improvisada para uma situação de emergência. Na realidade, segundo o James Gregor, que é o grande estudioso do fascismo aqui nos Estados Unidos, o fascismo aparece como uma espécie de solução de emergência para restaurar rapidamente a economia de países falidos, quer dizer, uma espécie de desenvolvimento forçado. E justamente por ser um desenvolvimento forçado, então é claro que é uma iniciativa estatal. O fascismo não controla diretamente toda a economia, mas a transforma em escrava do Estado, quer dizer, você continua sendo proprietário da sua empresa, mas você tem que produzir o que o governo mandou, vender pelo preço que o governo mandou, a quem o governo mandou, e assim por diante. Então há um controle estatal indireto da economia. E, ao mesmo tempo, existe, vamos dizer, a mobilização das massas. As massas são arregimentadas em grandes partidos de massa, tá certo? Para dar sustentação permanente ao governo e aterrorizar todo mundo que esteja contra o governo. Economicamente, seria uma mentira dizer que isso não funciona. Sempre funcionou. Um pouco de regime fascista foi adotado no Brasil pelos militares. Eles omitiram o partido de massas, eles não tinham partido de massas. Mas o mesmo sistema, vamos dizer, de uma aliança entre o governo e grandes grupos econômicos escravizados à política do governo, foi adotado e funcionou, né? Hoje o pessoal se gaba de que o Fome Zero tirou da miséria 30 milhões de brasileiros. Ora, o governo militar tirou mais gente naquele tempo. Eu tava lá, assisti. Eu trabalhava na seção de economia do Jornal da Tarde nessa época, embora não entendesse. É um dos grandes escândalos do jornalismo brasileiro foi ter me botado para escrever sobre a economia. Mas alguma coisa eu tive que aprender às pressas. E eu acompanhei tudo isso e eu vi que, na época do chamado milagre brasileiro, de fato, 30 milhões ou mais de brasileiros que estavam fora do processo econômico foram integrados, arrumaram emprego, começaram. Quer dizer, não foi com esmola do governo, foi com emprego mesmo. Então, a coisa obviamente funcionou. Na Itália funcionou, na Alemanha funcionou, na China funciona hoje. E na própria União Soviética, o regime econômico era mais fascista do que comunista, porque você tinha ali 50% de economia privada, clandestina, mas que o governo tolerava, porque precisava, mantendo, evidentemente, os empresários, né, sob um regime de terror. Tá certo? Então, tudo isso aí é economia fascista. O problema não é que ela não funciona, ela funciona, mas ela, evidentemente, leva ao totalitarismo e depois você não sabe mais como desmontar a porcaria do regime, né? O Hayek, no livro O Caminho da Servidão, ele explicou, falou, olha, se você começa com essa interferência estatal na economia, você vai terminar no totalitarismo, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde. Mesmo que essa não seja a sua intenção, a própria mecânica da coisa vai te levar a isso. Então, todo esse movimento fascista e nazista estava excluído da perspectiva do Kolakowski porque ele via como protótipo do movimento revolucionário o marxismo. Falei, bom, mas existem muitos modelos de revolução desde o século XVI, tá certo? E no século XX, se ninguém pode negar que o fascismo e o nazismo foram um movimento revolucionário de enorme alcance, tá certo? Então, falei, bom, então, para chegar a uma delimitação da mentalidade revolucionária, eu tenho que atender a regra aristotélica das definições. Ela tem que abranger todos os casos possíveis e nada fora deles. Então, você tem que achar o elemento diferencial do movimento revolucionário. Então, como o Kolakowski parte do conceito geral de utopia, na verdade, você pode conceber uma utopia sem movimento revolucionário algum, não é isso? Por exemplo, no Brasil, existe, nos meios esotéricos brasileiros, sempre houve uma mitologia milenarista do Brasil, a respeito do Brasil. Não, no século XXI o Brasil vai trazer a grande mensagem de paz ao mundo, etc. Eles só diziam tudo isso, é uma utopia, mas não é um movimento revolucionário. Então, entre a utopia e o movimento revolucionário, existe uma espécie de interseção de conjuntos, mas não uma identidade, né? Partindo desta ideia da utopia, quer dizer, essa foi a ideia que o guiou no desenho que ele faz da mentalidade revolucionária, ele vai chegar à conclusão, em última análise, que o movimento revolucionário se origina no cristianismo. Tá certo? Também, vamos dizer, é uma figura de linguagem que ocorreu muitas vezes a muitos autores, do marxismo como uma espécie de paródia satânica do cristianismo, ou até como um desenvolvimento natural do cristianismo. Né? Mas isso também me parece estar mais no setor das curiosas coincidências do que no setor das conexões causais efetivas. Eu vou ter que ler um pedaço aqui do Kolakowski para mostrar para vocês onde ele quer chegar e onde ele deveria ter chegado. Diz, de uma maneira geral, a mentalidade revolucionária é a atitude espiritual que se caracteriza pela crença particularmente intensa na possibilidade de uma salvação total do homem, em oposição absoluta com a situação atual de escravidão, de modo que entre os dois estados não haveria nem continuidade nem mediação. Ou seja, ou atualmente nós estamos numa situação degradada, pecaminosa, então tem que haver uma salvação total. Não há um estado intermediário. E não se aceita, então, nenhuma negociação. Não há acordo com o mundo do pecado, né? A ideia de uma salvação total, que, enquanto tal, nulifica todos os valores da vida presente, está certamente no coração mesmo do cristianismo, ou mais exatamente da doutrina do Cristo. Esta é inteiramente organizada em torno do apocalipse que vai vir. Em razão da iminência do fim do mundo, todas as vias intermediárias estão fechadas. Não se pode senão escolher entre o reino dos céus e o reino do mal, entre o mundo dos filhos de Deus e o mundo dos condenados. Essa doutrina, que a Igreja reconhecia verbalmente, a teria colocado fora da condição de organizar, de fato, um trabalho de educação verdadeira em uma época qualquer, se deixássemos de lado o primeiro período revolucionário do cristianismo. Bom, é claro que se não existe acordo com o mundo presente, você não pode atuar nele, tá certo? Então a Igreja não poderia assumir as tarefas de organização quase estatal que ela veio assumir após o fim do Império Romano. Quando o Império Romano se desmembra, os senadores se retiram cada um para sua fazenda, criam um exército particular, né, e administra aquele pedaço como se fosse independente do resto. Tá certo? Então não existe mais Estado, não existe governo, não existe burocracia, não existe administração, não existe coisa nenhuma, e a Igreja vai assumindo essas tarefas, tá certo? Não porque queria, mas porque foi a situação imposta. Então, já que a Igreja tem funções administrativas neste mundo, então ela não pode romper totalmente com este mundo, virar-lhe as costas, né? Então, ele dirá que mais tarde, Lutero prega o retorno àquele radicalismo inicial, mas também o luteranismo tem o mesmo problema, ele também vai ter que administrar algo, a região sob o seu comando, então tem que acabar entrando em um acordo. Então, a rejeição desse acordo, tá certo? Entre o mundo futuro da justiça e o mundo atual da perdição é que caracteriza, segundo ele, o movimento revolucionário. Bom, acontece que isso está errado, isso realmente não é assim. Porque você vai ver que nada no Evangelho fala na salvação do mundo ou da humanidade. Não há uma só palavra sobre isto. Tudo ali se dirige à salvação das almas individuais. Tá certo? E ao mesmo tempo, vamos dizer, a concessão, vamos dizer, do cristão a uma ordem presente do mundo degradado, não é uma coisa que apareceu tardiamente diante de dificuldades práticas, é uma coisa que já está no próprio Evangelho, quando Cristo diz: dai a César o que é de César. Na hora que vem o cobrador de imposto, o que que ele faz? Ele produz uma moeda, que ele tira a moeda da boca de um peixe, né? Produz uma moeda miraculosa e paga o imposto e está acabado. Quer dizer, ele nada disse contra a ordem estabelecida, né? Então, isso significa que já no cristianismo dito primitivo, existe, vamos dizer, uma distinção entre, vamos dizer, o radicalismo da atitude moral do cristão individual, que não deve fazer acordo com o pecado, quer dizer, ele não tem. Você vê aqui no batismo, no rito do batismo, perguntam ao batizando ou ao seu padrinho: renuncias às obras satanás e a todas as suas pompas e glórias, etc. E você renuncia. Tá certo? Quer dizer, não quero acordo com isto. Então, essa é a atitude do indivíduo, tá certo? Porém, a atitude da igreja e da, vamos dizer, da corporação dos fiéis como um conjunto perante o Estado é uma atitude de acordo, tá certo? E de harmonia. Não estamos aqui para brigar com o Estado. Se o Estado quer que a gente pague o imposto, a gente paga. Então isso já existia desde o começo. Isso não foi uma adaptação tardia feita pela igreja. Quer dizer, ele dizia que a igreja renuncia ao seu radicalismo em vista das necessidades, das condições reais deste mundo. Não foi isso que aconteceu. Este acordo já existia desde o início, tá certo? E do mesmo modo, quando Lutero começa. Oi. Tem pessoas reclamando que estão sem áudio. Não, por aqui, tem gente reclamando que está sem áudio, mas por aqui está tudo normal, deve ser uma dificuldade da sua conexão aí. E certamente não são muitas pessoas. Todo mundo, a maioria diz que o áudio está ok, portanto, as poucas pessoas que estão com dificuldade é um problema da sua conexão, não da nossa. Então, não há o que nós possamos fazer. Se você não conseguir pegar, depois você ouve a gravação. Fazer o quê? Mas, todo mundo dizendo que está normal. Bom, então vamos continuar. Então, eu acho assim, depois que a aula começou, mesmo que ninguém esteja ouvindo, ela não deve ser interrompida. Então, de qualquer modo, fica a gravação e quanto menos interrupção ela tiver, melhor. Uma outra coisa que me chamou a atenção no Kolakowski foi que, em função desse erro de interpretação com relação ao cristianismo, ele comete um segundo erro que está no livro. Esse aqui é o livro Espírito Revolucionário. Ele comete um segundo erro no livro aqui, Os Dois Olhos de Spinoza. São ensaios absolutamente brilhantes. E o curioso é que o Kolakowski é um argumentador muito eficiente quando ele combate o anticristianismo. Ele destrói todas as objeções ao cristianismo, porém não dá a impressão, vamos dizer, que o núcleo mesmo do cristianismo ele não apreendeu. Por quê? Porque a abordagem dele é eminentemente filosófica. E, por exemplo, ele diz aqui. Podemos apreciar as dificuldades com que os escolásticos tiveram que lidar em sua busca de uma fórmula não contraditória que reconciliasse a definição de Deus como absoluto, como o começo, como o único e absoluto começo, com a liberdade de escolha dos seres humanos. Veja, se existe a liberdade de escolha, então significa o seguinte, que alguns ou todos os atos humanos não são causados por nada, não há uma causa por trás de você. Quer dizer, você mesmo, o indivíduo humano, ele é um agente causal. Ele é um criador de processos causais. E, evidentemente, se não fosse assim, então todos os atos humanos deveriam poder ser explicados por causas anteriores. E cada indivíduo seria apenas um elo numa cadeia causal que remonta até o próprio Deus. E isso seria, evidentemente, o determinismo total e a negação da liberdade humana. Mas, por outro lado, se Deus é o começo absoluto, tá certo? Começo absoluto de todas as coisas e de todos os processos, então como conciliar isso aí com a liberdade humana? E ele diz que os escolásticos tiveram que fazer uma força muito grande e não conseguiram. E em seguida ele vai dizer que depois dos escolásticos esse problema se agravou. Se agravou muito porque existe uma famosa divisão logo no início da filosofia moderna, uma delas nós já abordamos aqui, que é, vamos dizer, a solução cartesiana para esse problema. O que que Descartes faz? Ele coloca o eu consciente humano como princípio absoluto, pelo menos no sentido epistemológico. Quer dizer, o eu tem essa prioridade epistemológica de que ele é a primeira coisa conhecida com evidência, como a primeira coisa inegável. Não é a realidade do mundo, não é a realidade de Deus, mas é a realidade do eu, tá certo? Que toma consciência de si mesmo. Quer dizer, se eu penso, eu existo. Então, eu conhecer a minha própria existência enquanto ser pensante, esse é um conhecimento imediato, tá certo? Imediato quer dizer sem mediações, não é através de outra coisa que eu conheço isso, mas diretamente. E que todo o restante do mundo, conhecimento, terá que ser deduzido a partir daí. Mas acontece que Spinoza não consegue, Descartes não consegue fazer isso. Eu já expliquei isso nas aulas sobre Descartes, né? Quer dizer, se o eu sozinho, isolado, ele tem na consciência de si mesmo o fundamento absoluto do conhecimento, como que ele vai saltar daí para o mundo exterior? Não há contato com o mundo exterior. O eu é totalmente isolado e independente do mundo exterior. Então, como é que você vai fundamentar, por exemplo, as ciências físicas? Como é que você pode extrair as ciências físicas de dentro do conceito que o eu tem de si mesmo? Não é possível. As ciências físicas só são possíveis por observação do mundo real, mas essa observação se torna, então, vamos dizer, uma coisa inconclusiva e duvidosa, já que a única coisa certa é o eu. O que quer que eu diga sobre o mundo exterior é duvidoso. E Descartes não consegue resolver esse problema. O que ele faz? Ele apela a Deus, dizendo que Deus não seria mal ao ponto de enganá-lo, criando um mundo exterior só para que nós acreditássemos numa mentira. Então, como Deus é bom, ele é a garantia dos nossos conhecimentos. Então, o conhecimento passa a ter aí duas fontes, uma que é imediata, que é o eu, e a segunda que é Deus, mas é um Deus que está fora, só garantindo a conexão do eu com o mundo exterior. E, por outro lado, aparente discípulo de Descartes, que foi Spinoza, ele coloca como princípio da sua filosofia Deus ou o absoluto. E vai dizer que todas as demais coisas e substâncias não são senão atributos de Deus, quer dizer, elas são adjetivas, né? Só existe um substantivo que é Deus, o resto é tudo adjetivo. Aí são qualidades de Deus, inclusive nós mesmos. Então, um desaparece com o mundo exterior e o outro desaparece com a subjetividade. E daí surgem dois tipos de filosofia. Você estuda toda a tradição idealista que privilegia o eu, para chegar ao ponto do Fichte, dizer que o eu é tudo, tá certo? Só existe o eu. Então ele, de certo modo, tira uma conclusão de Descartes, né? Ele radicaliza a conclusão de Descartes. E, por outro lado, as filosofias, vamos dizer, da matéria, da natureza, como o materialismo, o positivismo, etc., etc., que acabam reduzindo a subjetividade humana, mas é um efeito, um epifenômeno, por assim dizer, de algum processo material, externo. E isto, na verdade, até hoje não teve solução. Né? Só que o Kolakowski vai dizer que esse problema surge na escolástica e ele se agrava no mundo moderno. Tá certo? Que bom, que esse problema existe, nós mesmos já vimos nas aulas anteriores, ele existe de fato. Mas, aí a pergunta é, será que o Kolakowski interpretou direito os textos dos escolásticos? Se você parte de um conceito de Deus como começo, o princípio absoluto, de fato fica difícil você justificar a existência da liberdade individual. Mas acontece que esse Deus como começo absoluto não é o Deus efetivo do cristianismo, é apenas um conceito de Deus. É um Deus abstrato. Não é isso? E nós não podemos esquecer que, para os filósofos escolásticos, Deus não era só matéria de especulação filosófica. Eles viviam a vida cristã. Então, se relacionavam com Deus como com uma pessoa. Tá certo? E tudo o que eles escrevem, cada palavra que eles escrevem, tem que ser interpretada diante disso, dentro disso. Né? Senão surgem aqueles problemas, como no caso da prova, a famosa prova de Santo Anselmo, o pessoal fica discutindo se a prova vale ou não vale. E o pessoal esquece o seguinte, Santo Anselmo não está tentando provar a existência de Deus, por quê? Porque o escrito no qual ele faz isso é dirigido ao próprio Deus. Quer dizer, como é que ele vai se dirigir a uma pessoa e escrever algo para provar que essa pessoa existe? É? Então isso quer dizer que o escrito de Santo Anselmo, no qual o pessoal viu uma tentativa de prova, não é de maneira alguma tentativa de prova, ele está tentando esclarecer algo, vamos dizer, da sua vivência religiosa, tá certo? Se você retira a experiência religiosa do contexto, sobra apenas o quê? A esquemática, a lógica, isso é a prova, e daí você vai discutir se a prova vale ou não vale, quando na verdade nunca se tratou disso, né? Então, Você vê que nas faculdades de filosofia, você pode até estudar os filósofos escolásticos, mas você vai estudá-los apenas enquanto filósofos. Tá certo? Ou seja, você vai lidar com as doutrinas deles, com as doutrinas e as obras, fazendo abstração, vamos dizer, de todo o campo da experiência real, ou seja, infringindo a regra número um do método do Paul Friedlander, que é você buscar por trás das doutrinas a experiência real que está ali subentendida e que a inspirou de algum modo. Ora, acontece que você retornar da doutrina à experiência real é uma coisa que está totalmente fora da perspectiva da maior parte das faculdades de filosofia. Né? Seria mais lógico esperar isso numa faculdade de história, por exemplo. Né? Acontece que o cristianismo aí se torna apenas, vamos dizer, um conjunto de princípios que fundamentam uma filosofia. Ora, quando os escolásticos dizem que a filosofia é uma serva da teologia, o que eles querem dizer? Que aqui existem as conclusões teológicas e a filosofia tem que raciocinar a partir delas? Não, eles nunca fizeram isso, eles nunca raciocinaram a partir disso. Mas eles querem dizer uma coisa mais grave ainda. É o seguinte, todo esforço filosófico é obra humana. São coisas que nós criamos, pensamentos que nós criamos. E a teologia não está lidando com isso, a teologia está lidando com uma realidade. É? Quer dizer, o que é o cristianismo? É uma sucessão de fatos que aconteceram. Essa sucessão de fatos chega até nós sob forma do quê? De uma doutrina? Não, chega sob a forma de uma narrativa. É só você ler o evangelho. O que, é que o evangelho está fazendo? Está ensinando doutrina? Não, ele está contando que aconteceu isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. É? Assim, então, ou seja, entre o domínio dos fatos reais e o domínio da doutrina existe quase que um abismo. Porque a doutrina, sendo criação humana, tudo que ela pode fazer é encadear pensamentos. Agora, nós podemos fazer as coisas acontecerem na realidade? É? Não, nós não temos esse poder. Tá certo? Então, uma imensa sucessão de fatos que abrange toda a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e de todos os seus seguidores e que provoca o nascimento da igreja, que se prolonga até hoje. Nós não podemos fazer isso, não temos essa capacidade. Então, existe uma espécie de não só diferença de plano, mas diferença de escala. E todos os filósofos escolásticos eram todos religiosos, todos eram católicos, crentes, né? E tinham a vivência religiosa muito antes de se afirmarem como filósofos, já tinham desde criança. Então, eles estavam lidando com este material. É evidente que aquilo que eles escrevem sobre Deus, né, vem em linguagem filosófica, evidentemente. E a linguagem filosófica não tem por si a capacidade, tá certo, de presentificar um Deus para você. Essa presentificação só aparece na própria experiência religiosa, na missa, na confissão, na comunhão, etc, etc, etc. No esforço ascético de melhoramento do ser humano, etc, etc, o melhoramento de cada um. Então, existe todo um universo de experiência que se trava entre o fiel e o seu Deus. E isso está subentendido na filosofia escolástica. Está subentendido, mas não está explicado, porque não há filosofia que possa transpor essa experiência diretamente. Ela, claro, pode levar em conta essa experiência, como, por exemplo, Pascal leva em conta. Em Santo Agostinho, você nas confissões, você vê muitos elementos de experiência real que são ali narrados e colocados como matéria-prima da especulação filosófica. Mas essa matéria-prima permanecerá sempre imensamente fora do alcance filosófico. Porque ali se trata de realidade, não de doutrina. Tá certo? E a filosofia não pode produzir realidades, nem mesmo através da trucagem marxista do transformar o mundo. Bom, você pode tentar transformar o mundo, você pode mexer nele, mas você não pode produzi-lo. Tá certo? A existência, vamos dizer, de uma experiência real precede a filosofia, e a filosofia não tem como abarcá-la totalmente. Né? Então, tanto que, justamente por essa dificuldade, é que surge este dualismo apontado pelo Kolakowski, das filosofias que vão negar o subjetivo e das que vão negar o objetivo, as que vão negar o eu e as que vão negar a matéria. vão tentar reduzir a consciência a um epifenômeno da matéria, ou torna a matéria uma coisa duvidosa e evanescente, tá certo? Em face de um eu que é presente e imediato e, por assim dizer, o fundamento de todo o conhecimento. Não é isso? Então, o fato é que, levando em conta a experiência religiosa, todos estes filósofos escolásticos tinham experiência que eu também tenho, que é a experiência da confissão. Não é isso? E, na confissão, esta é uma coisa fundamental. Você está se confessando para alguém que já sabe tudo isto. É? Você está se confessando para o observador onisciente. Vamos fazer a abstração do problema da existência, entre aspas, desse observador ou não. Sei que na hora que você está confessando, você sabe que você está falando com um observador onisciente. Não é isso? Então, contar os seus pecados para uma pessoa humana é uma coisa. Você contar para um observador onisciente é outra. Na confissão, você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Porque você tem um padre na sua frente que não sabe nada da sua história, ou se sabe, mesmo que ele te conheça, ele só sabe um pedacinho. Tá certo? Então, você está falando para esta pessoa que tem uma visão limitada de você, e através dela você está falando para um observador onisciente que sabe muito mais do que você e ele juntos. Esta experiência repetida, e é importante, esse repetida, é importante não é se confessar uma vez, isso vai funcionar. Não, não, não. Quando você pratica isso ao longo dos anos, você vai ver que não é você que está contando a história, é Deus que está mostrando para você os seus pecados. E, aliás, está na Bíblia. É o Espírito Santo quem revela para você os seus pecados, não é você que sabe. Hein? Na verdade, quando você. Eu já tive a ocasião de fazer uma confissão de vida inteira. É uma experiência extraordinária. Eu ia fazer uma operação, disseram que a operação era arriscada, eu podia morrer. Então eu falei, bom, então vou fazer uma confissão de vida inteira. Fiquei 2 dias aí tentando lembrar tudo. Daí, na hora que eu falava tudo aquilo, eu falava aquilo para o padre, mas isso aqui não é nada, porque são 60 anos de vida, meu Deus do céu. Né? Eu tenho um vislumbre do que eu não pude confessar, porque a confissão é genérica. Você não fala um pecado, você fala um tipo de pecado. Né? E, claro, quantos exemplares desse tipo de pecado você cometeu na vida? Muitos. Não é isso? Então, por exemplo, você chega lá, eu menti. Fala, bom, quantas vezes você mentiu? Fala, eu não contei. Foram duas? Três? Não, foram mais de 1.000, 10.000, não sei quantas, perdi. É? Então, quem te dá esta consciência de que os seus pecados vão além dos pecados confessados? É? Não é você mesmo, com certeza. Isto é o Espírito Santo, isto é a ação do Espírito Santo. E você vai sendo forçado a compreender, vamos dizer, a mecânica do seu pecado. Também outra coisa que vai mudando. Você, no começo, você tem a confissão implica um temor, né? Temor de uma autoridade. Em primeiro lugar, a autoridade social do padre que está ali. Né? Ele está exercendo uma função em nome de uma entidade milenar, né, certo? Ele tem alguma liderança sobre a comunidade, tem uma liderança sobre você, e você o reconhece como uma autoridade, então isso já implica um temor. Mas por trás disso você tem o temor do inferno, tá certo? O temor de uma pessoa que lê os seus pensamentos, ou seja, você está ali, você está nu, está pelado, exatamente como no juízo final. E eu tive muitas vezes esta experiência, falando, bom, eu não posso enganar a Deus, mas todas as minhas palavras são enganadoras de algum modo. O que eu estou dizendo corresponde a certos aspectos da realidade, mas o grosso da realidade eu estou escondendo. Na hora que eu quero revelar, eu só consigo esconder. Então, esta desproporção entre sua consciência e suas palavras, ela só pode ser iluminada desde cima. Há uma terceira instância que está interferindo aí. E isto é a ação do Espírito Santo. Né? Então, é como se Deus dissesse para você, bom, você confessou só um pedacinho dos pecados, mas eu já, por conta desse que você confessou, estou perdoando os que você não confessou. Isso é uma experiência que todo fiel católico tem em toda a confissão. Não é isso? também existe todo o lado cênico da coisa, o fato de que o padre está por trás de uma grade, ele não te vê direito e você não o vê direito, tá certo? Também é para ajudar a despersonalizar aquela relação, quer dizer, para que você não faça a confissão para uma pessoa em particular, tá certo? Mas para uma autoridade impessoal que tem, está incumbida de perdoar os seus pecados em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Então, essa experiência todos os filósofos escolásticos tinham. E tinham muito mais do que eu, porque eles eram. Alguns eram religiosos de ofício, confessavam e comungavam todo dia. Né? Se a gente vai uma vez por semana, uma vez por mês, uma coisa assim, mas eles eram todo dia. Né? Então, sem esta vivência, o que você fala de Deus, você está falando de um conceito, não do Deus da sua experiência real. Também, além disso, eles tinham muita experiência dos milagres. Né? Ou seja, de interferências efetivas de Deus, não no mundo das suas ideias, mas no mundo da realidade física. Não é isso? E essa experiência não foi nenhuma nem duas vezes que tiveram. Né? Quando você lê as coisas que São Tomás de Aquino diz a respeito da ação divina, você vê que aquilo não foi escrito por uma pessoa que está raciocinando a partir de uma doutrina, mas está sendo escrito por alguém que viu essa interferência. Então, para as pessoas que estão fora desta vivência, a visão do milagre é completamente diferente. Porque você só vê, vamos dizer, o produto final. Né? E você não vê o processo inteiro acontecendo. Né? Então, quando você vê o produto final, você pode cometer aquela série de erros de interpretação que eu assinalei na conferência sobre o que é um milagre. Ou seja, você reduz o milagre, vamos dizer, a um tipo de acontecimento que é igual a outros tipos de acontecimento, né? Apenas destacando que ele teve uma causa diferente. Por exemplo, o nego estava com câncer e ele foi curado. Ah, muita gente foi curada de câncer. Né? Uns foram curados, sei lá, por bombardeamento de cobalto, por cirurgia, por remédio, por vitamina, etc, etc, etc. E um lá disse que foi curado por interferência divina. Então, o acontecimento é o mesmo, sendo diferente apenas na sua causa, entre aspas. Não é isso? Então, é evidente que esse é um raciocínio feito apenas a partir, vamos dizer, do efeito exterior observado, sem o processo. Não é isso? Então, por exemplo, se um negro fez uma peregrinação até Fátima, até Lourdes, estava lá, canceroso, tuberculoso, aidético, qualquer coisa, e foi lá, quando aconteceu o milagre? Só naquele momento? Hã? Não, por que que ele foi lá? Hã? Ou seja, a história inteira da caminhada, da decisão do sujeito de ir lá, a fé que ele tem, etc, etc. Tudo isso faz parte do milagre. É a história inteira. E não só o final. O famoso caso da menina que enxergava sem pupilas. E foi lá pedir ao Padre Pio, o Padre Pio rezou, a menina começou a enxergar sem pupilas, que é uma coisa materialmente impossível, mas aconteceu. Então, se você vê só o produto final, ela não tem pupilas, ela enxerga. Isto é o fato final. Deu bom, mas o que ela foi fazer lá? Por que ela foi lá e não numa clínica? Por que ela foi lá e não num macumbeiro? Então, a efetivação do milagre se dá através de uma história inteira, de uma série de conexões causais que são absolutamente inseparáveis. Se você pega lá o milagre de Fátima, e bom, aconteceu tal e qual coisa. Sim, mas não aconteceu só porque aconteceu. Tinha 70 mil pessoas lá, o que elas foram fazer lá? Por que elas estavam lá? Então, para cada uma dessas pessoas, existe uma história que o levou lá. E tudo isso faz parte da estrutura daquele milagre. Então, isso quer dizer, os filósofos escolásticos não eram somente filósofos profissionais, universitários. Eles eram fiéis cristãos que tinham a experiência da confissão e mais ainda tinham a experiência de milagres observados. Em alguns casos, de milagres que eles mesmos pediram. Então, é evidente que, vamos dizer, o que eles escrevem a partir do conceito de Deus é uma coisa, mas por baixo disso você tem toda uma densidade de experiências sem a qual esse conceito não faz sentido. Ora, a pessoa que tem a experiência da confissão, ela sabe Quer dizer que o seu eu consciente não é tão independente quanto Descartes pretendia. Você sabe, por exemplo, que você pode mentir para você mesmo. Você pode cortar o fio da meada da sua autoconsciência, que você faz isso com uma constância extraordinária. Então você vê que o eu de Descartes ele é independente num momento atomístico, ou seja, na hora que ele. O próprio Descartes diz: no momento em que eu penso isso, eu sei que é absolutamente verdade. Mas durante quanto tempo ele pensa isso? Um segundo? Uma fração de segundo? Então, esta independência, autonomia do eu, só vale naquele momento. Está entendendo? E no resto? Bom, no resto você volta à condição escrava. Não é isso? Ou seja, o eu humano é uma entidade escrava que, por momentos, se liberta e sobe acima de si mesmo. Quando Descartes diz que é Deus que garante isso, ele está expressando a coisa de uma maneira errada, mas ele está na pista certa, que é aquela pista que Santo Agostinho já tinha descoberto, né, 11 ou 12 séculos antes, que ele disse: eu sei que eu sou, mas eu não sei por que eu sou. Então, eu tenho um eu autoconsciente, mas não sei por que, não fui eu que fiz, eu não posso fazer um eu autoconsciente. Então, este eu, como ele sabe que ele não é causa sui, ele percebe que ele tem uma autonomia, uma independência, de tipo até principal, no sentido epistemológico, tá certo? Mas que ele não é fundamento de si mesmo. Algo o sustenta enquanto autoconsciente. O que que é esse algo? Então, qualquer fiel católico com alguma experiência dessa coisa, não é qualquer um, evidentemente, mas se o sujeito tem a experiência, mas da confissão, que tem a experiência do milagre, então. Ele vai entender, né, aquilo que está no verso de um sujeito que de cristão não tinha nada, que era o Conde de Lautréamont, quando dizia: a glória do homem é uma glória emprestada. Então, ele vai entender: oh meu Deus do céu, a possibilidade que eu tenho de ter um eu autoconsciente e de exercer livremente a minha capacidade de escolha. E até de me apresentar a mim mesmo como fundamento epistemológico de todo conhecimento, não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz, eu não sou capaz nem sequer de refazer. Algo tem que agir constantemente em mim para me devolver este domínio da minha autoconsciência que eu perco a todo momento. Então, aí você entende que, na perspectiva correta da filosofia cristã, embora a sua expressão verbal seja deficiente neste ponto, porque a linguagem da filosofia não permite chegar a este ponto de concretude, mas, vamos dizer, a linguagem da mística permite, tá certo? A linguagem da narrativa permite e assim por diante, tanto que o próprio Santo Agostinho expressa isso como narração, e então Descartes tenta expressar isso como narração. Então, apesar das deficiências de linguagem, o que a filosofia cristã está dizendo é o seguinte: é que o eu humano é emprestado. Os bichos não têm eu. Tem bichos que têm uma anatomia muito parecida com o ser humano. A anatomia de um porco é muito parecida com o ser humano. É por isso que os caras que são lutadores de faca, eles treinam perfurando o quê? Um corpo de um porco, para aprender onde é que é para perfurar o ser humano, né? E tem muitos outros bichos que, gestualmente, cênicamente, parecem com seres humanos, macaco, né? Chimpanzé, tá certo? E por que que eles não têm um eu consciente? Por que que eles não podem, por exemplo, narrar as suas vidas? Não é isso? Por que que eles não podem ter o cogito cartesiano? Se fisiologicamente estão quase preparados para isto. Não é isso? Então é porque há um elemento não fisiológico aí. Há uma possibilidade humana que transcende o anátomo fisiológico. Possibilidade que é tão inexplicável que ela leva milênios para se ter uma expressão escrita. Quando você estuda a história da autobiografia na antiguidade do Georg Mich, que é uma obra-prima, você vê como foi difícil o homem aprender a contar a sua própria vida. Né? Por exemplo, no mundo egípcio, só os nobres, os governantes, tinham autobiografia. E a sua autobiografia consistia apenas dos seus grandes feitos meritórios. Nunca se lembrava de dizer, olha, eu comi a mulher do primeiro-ministro, nada disso. Era só as coisas maravilhosas. No mundo romano, as autobiografias, como por exemplo a de César, são só os feitos oficiais e a carreira oficial. Você não verá um exemplo de autobiografia pessoal, íntima, antes das confissões de Santo Agostinho, que já é século IV. As meditações de Marco Aurélio não são pessoais. Ele é o imperador. E é neste sentido que ele está falando. Quer dizer, ele tenta ser íntimo. Ele escreve um livro pessoal, mas sempre como imperador. Ele não se desveste da sua função de imperador um único minuto. E Agostinho? Bom, Agostinho era bispo, ele escreve como bispo? Não, ele escreve como Zé Mané qualquer. Não é isso? Confissões, ele está confessando. Ou seja, precisou 4 séculos de prática da confissão cristã para que surgisse a autobiografia moderna. Então você veja que este eu autoconsciente do Descartes não aparece assim tão fácil. Precisa que algo o ajude. Tá certo? Ora, o indivíduo que vai se confessar hoje, você pode dizer que ele é o beneficiário de não sei quantos séculos de experiência autobiográfica? Não, porque ele não leu nada disso. A maioria não leu nada disso. Não leu nem Santo Agostinho. Então, não é a tradição cultural da autobiografia que cria a possibilidade da confissão individual para um fiel católico de hoje. Não é. É um algo mais. Então, quando você vê que Deus se define a si próprio como o eu sou, você percebe o óbvio? Fala, em Deus não existe nenhum elemento impessoal. Nenhum elemento que não pertença a Ele. E nós estamos repletos de elementos que não pertencem a nós. A nossa hereditariedade, o nosso ADN já existia antes de nós. A língua que você fala já existia antes de você. As ideias que penetraram na sua cabeça, que te ensinaram desde criancinha, nada disso veio de você. Essa, quer dizer, a herança cultural, genética, histórica, etc. Tudo isso é impessoal e vem para dentro de você. Não é isso? Nas ideias que passam na sua cabeça, quantas ideias não lhe aparecem e você diz, isso não é meu? Ou diz, eu estava fora de mim? Deus pode sair fora de si em nenhum único momento. Ele não tem para onde ir. Ou seja, Deus é 100% personalizado, é 100% Ele mesmo o tempo todo. Não há elementos externos. Em nós, 99,9999% é externo. Só é seu mesmo o que? O cogito cartesiano e o eu da confissão. O eu contingente. Como é? O eu contingente. Peraí, o que você quis dizer com um eu contingente? Contingente porque nós precisamos de uma personalidade necessária, que é Deus, o eu sou. Mas nós dependemos. Sim, sim, sim. Deus tem uma personalidade necessária. Exato. E nós temos uma contingente, mas... Eu não sei se o termo... Não, tecnicamente não. Não, se o termo vai ajudar as pessoas a entender ou não. Porque a diferença do necessário do contingente é outro problema. Sim. Eu entendi o que você quis dizer, mas não sei se as pessoas vão entender. Então, isso quer dizer que o problema, vamos dizer, do determinismo e livre-arbítrio, ou seja, se Deus é um começo absoluto, como que nós podemos ser o começo de alguma coisa? Que doutrinariamente você não vê totalmente resolvido nos filósofos escolásticos, para eles já estava resolvido na prática por meio da própria religião cristã. Eles não precisavam de uma solução doutrinal para isso, porque ela, de certo modo, já estava dada. Tá certo? Esse problema começa a ser um problema a partir da filosofia moderna. Porque para a filosofia moderna, Deus começa a ser um elemento externo, como o Deus de Descartes. Aqui tem O eu, na sua intimidade, que tem certeza absoluta de si, que é o fundamento de toda a epistemologia. E, por outro lado, tem um mundo externo, que pode ser duvidoso para mim, e Deus, por assim dizer, vem de fora e cola esses dois pedaços. Isso é o que acontece no Descartes, tá certo? No Spinoza, Deus é o primeiro princípio de todas as coisas, e tudo o que existe é apenas um atributo, uma manifestação mais ou menos acidental, contingente de Deus, tá certo? Ficando então inexplicável a existência do eu, da liberdade do eu. E isso é um problema tipicamente moderno, mas para os escolásticos isso não era um problema de maneira alguma. Você vê aqui, Descartes era um católico, até hoje não se sabe, né? Tem muita gente que diz que ele era um católico, carola, etc, etc. Dizem até que ele era um espião do Vaticano, dentro do meio protestante, mas existem inúmeros depoimentos de que ele era um protestante, no fim das contas, né? Ele batiza a filha na igreja protestante, a filha que ele teve com a empregada. E as referências dele, durante o período de viagem, são todas protestantes. O meio intelectual que ele frequentava é totalmente protestante. E existem sinais de doutrina protestante no próprio, na própria filosofia dele. Então, não sabemos se ele era católico, se ele era protestante, ou se não era nenhuma coisa e nem outra, estava apenas fingindo nos dois casos. Né? Quando o Maxime Leroy, no livro. Na sua biografia de Descartes, ele lembra o lema de Descartes, é o caminho mascarado. Né? E quem bem se escondeu, bem viveu. Ele falou, opa, então tudo que esse cara diz tem um elemento de disfarce, de camuflagem, e sabe quando nós vamos conhecer direito a cabeça de Descartes? Nunca na vida. O que que ele pensava mesmo, o que ele acreditava mesmo? Não dá para saber. Mas tem um forte elemento teatral. Este elemento teatral se introduz na filosofia, você vê nitidamente pela partir de Maquiavel. Tem o elemento teatral em Maquiavel, tem em Descartes, tem em Spinoza. Todos eles estão posando de alguma maneira e cortam o cordão umbilical com a experiência profunda da realidade pessoal. Então, veja, Spinoza tinha mais motivo para fingir ainda, porque ele era um judeu de nascimento, tinha sido expulso da sinagoga, tá certo? Então ele estava mal com os judeus, estava mal com os protestantes, estava mal com os católicos. Então o negócio dele era viver tão discretamente quanto possível, tá certo? E naturalmente fingindo, se fazendo bonzinho o tempo todo, né? Então este elemento, vamos dizer, do fingimento, ele torna tudo mais difícil, porque você tem que estar sempre lidando com uma linguagem dupla, né? O que torna a interpretação de alguns filósofos modernos uma coisa absolutamente alucinante. Você lê o meu livrinho sobre o Maquiavel, né? Você verá, eu pensei no assunto um tempão. Você não, o que que Maquiavel pensa mesmo? Não dá para saber, né? E o Descartes também não dá para saber. Agora, os escolásticos dá para saber perfeitamente. Né? Assim como Aristóteles e Platão. Então, isso quer dizer que o problema do determinismo, do livre-arbítrio, ele já está resolvido de antemão, não na filosofia escolástica, mas está resolvido na doutrina cristã. Está resolvido no cristianismo. Aliás, não é bem na doutrina cristã, na história do cristianismo. Porque se é Deus quem nos delega um eu através do Espírito Santo, é Ele que exerce a liberdade quando eu a exerço. E é por isto que só as ações livremente decididas pelo eu têm alcance moral e podem levar para o céu ou para o inferno. Só estas. O que você faz dormindo, o que você faz por automatismo, não conta nada. Agora, quando você exerce a liberdade, então você entra numa outra dimensão, onde existe o divino e o demoníaco. Só aí existe. Portanto, a liberdade do eu não é uma coisa natural no ser humano, não um simples fenômeno, um dado da natureza. É, vamos dizer, um elemento já sobrenatural que infunde no homem a própria liberdade divina. Na verdade, as expressões de liberdade e determínio não cabem no próprio Deus. De certo modo, é errado dizer, até dizer que Deus é livre, porque a liberdade supõe uma escolha. E Deus vai escolher entre o quê e o quê, se a única alternativa é Ele mesmo. Não há um repertório externo de possibilidades para Ele escolher. É? Então é uma espécie de hiperliberdade. Você não pode dizer que Deus é livre porque não há escolhas entre as quais ele, não há opções entre as quais ele possa escolher. Mas também não pode dizer que ele é totalmente determinado, senão ele só poderia fazer o que ele já fez. É? Ele já fez antes, igualzinho ao que fez antes. Então, a criação do mundo iria para o brejo, porque ele criou o mundo, mas ele não tinha criado outro antes. Então, você vê que determinismo e livre-arbítrio são imagens que você projeta, tá certo? De um certo modo hiperbólico, para descrever uma situação que não é bem uma coisa e nem a outra. Não é isso? Então, é como você usar uma régua para você desenhar qualquer coisa. Não é isso? Então, a régua é um elemento externo. Ontem eu estava desenhando uma planta, né? E eu vi, bom, o que é essa aqui? Aqui tem pés, que é a medida do pé do rei da Inglaterra, o qual não está presente, não está aí para pisar coisa nenhuma, tá certo? Então é um negócio convencional. E o outro é o metro que os caras da Revolução Francesa mandaram medir a circunferência da Terra e fazer a divisão, e a medida estava errada, inclusive. Então, todas as medidas são convencionais, elas não têm nada a ver com o tamanho real das coisas. Ou seja, quando eu meço, eu estou comparando uma coisa que existe com outra que não existe. E a nossa mente faz muito isso, quer dizer, cria conceitos que não refletem nada da realidade, mas que servem de unidade de medida, por assim dizer, para fazer a comparação. Então, você vê que o Kolakowski, então, ele comete dois erros, não por falta do conhecimento da filosofia, mas por falta do conhecimento efetivo do que é o cristianismo, o qual, filosoficamente, ele compreende de uma maneira maravilhosa. Então, aí você entende o que é o sentido da expressão o Deus dos filósofos. Quando eu li primeiro essa expressão, eu não entendi o que isso queria dizer. Ele vai, tem tantos filósofos cristãos, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eles são filósofos, será que o Deus deles não é o mesmo dos outros? Não, né? Neste caso, o Deus dos filósofos é o mesmo Deus dos cristãos. Mas por quê? Porque eles eram realmente cristãos, né? Eles eram cristãos que filosofavam. Certo? Não eram filósofos que estavam falando do cristianismo. Era coisa diferente. Mas esse tipo, o filósofo que fala do cristianismo, é uma criação moderna. É um neguinho que vem de fora, tá certo? E tenta obter uma compreensão filosófica do cristianismo, às vezes, sem a experiência do cristianismo real. Então, uma coisa é você ter a vida cristã e você tirar, permitir que ela fecunde a sua vida filosófica. Outra coisa é você ter um aparato filosófico e tentar aplicá-lo ao cristianismo. Nunca vai funcionar. Tá certo? Por quê? Porque o cristianismo em si não é uma doutrina, e muito menos uma doutrina filosófica. Ele é, em primeiro lugar, uma sequência de fatos históricos, e em segundo lugar, é uma sequência de fatos da ordem sobrenatural, os milagres. E eu acho que quem não parou para pensar sobre os milagres não vai entender nada do cristianismo. Mesmo que você leia todos os filósofos, leia toda a teologia escolástica, do começo até o fim, você não vai entender. Por quê? Todas as religiões podem alegar milagres, né? Mas eles alegam apenas para efeito de comprovação, por efeito, por assim dizer, publicitário. Mas o cristianismo não. O cristianismo é milagre na sua origem, no seu desenvolvimento e no seu desenlace, né? Quer dizer, o nascimento virginal é um milagre, né? A ressurreição é outro milagre. E a história prossegue de milagre em milagre. Então, o milagre é a essência do cristianismo. Se você não se interessa por eles, então o cristianismo do qual você está falando é apenas uma transposição. Não é isso? É como a geometria descritiva. Quer dizer, você pode projetar o tridimensional no plano, né? Então, você projeta uma mesa, você desdobra nos vários pedaços e coloca no plano. Mas você não pode sentar nessa mesa, você não pode usá-la. porque ela é apenas a transposição do tridimensional para o plano, ela não é uma coisa real. Então, muito do que se filosofa sobre o cristianismo é geometria descritiva. Você está falando de coisa no plano, mas se você mentalmente não trouxer aquilo de volta para o espaço, você não vai entender coisa nenhuma. Para o espaço tridimensional, você não vai entender coisa nenhuma. Tá certo? Então, você vê, o Kolakowski é um cara de formação marxista que foi se aproximando do cristianismo gradativamente. É? E que, um processo que durou a sua vida inteira. Eu não sei como é que terminou, se é que terminou. Tá certo? Mas você vê, estas dificuldades, elas podem aparecer, vamos dizer, a qualquer momento. Outro dia eu coloquei uma nota no Facebook dizendo o seguinte: nós podemos ser muito cristãos na nossa vontade, na nossa fé, na nossa conduta, etc., mas na nossa imaginação nós não somos. Por quê? A imaginação é constituída das imagens que entraram pelos seus olhos, né? E ouvidos, etc. E a nossa imaginação hoje está preenchida com os elementos que nós escolhemos na televisão, no cinema, nas ruas. E são imagens que são ou mundanas, ou às vezes até demoníacas, e isso é que constitui a nossa imaginação. Então, a grande luta do cristianismo, da vida cristã, é a luta pela imaginação, luta pelo imaginário, né? Quer dizer, você restaurar a possibilidade do imaginário cristão no meio de um espetáculo profundamente anticristão. Não é isso? Então, você vê que a partir do século XX, mesmo a arquitetura dita cristã tem sido feita para criar um imaginário anticristão. Você vê o que que fizeram em Pietrelcina, né? No lugar onde o Padre Pio operou os seus famosos milagres, fazia milagre dar com pau, 10 por dia, 20 por dia, fizeram um templo que tem a forma de uma serpente. Né? Você acha que fizeram isso por coincidência? Não. É já para moldar o imaginário das pessoas para que elas cheguem lá e entendam outra coisa. Você pega o livro do Michael Rose, Ugly as Sin, Feio como o Pecado. É um livro sobre a arquitetura das igrejas, né? E arquitetura, pintura, etc, etc, etc. Muitas vezes você só tem ali de cristão o elemento inverso, que é o lado demoníaco. Ora, a compreensão do demoníaco faz parte do imaginário cristão, tá certo? Mas eu vejo, por exemplo, quando eu vejo as pessoas ficarem escandalizadas com pecado, sem vergonhice, corrupção, etc, etc, etc, eu vejo como elas estão despreparadas para a vida cristã. Né? Porque este escândalo expressa o quê? Expressa um mundo confortável e asséptico do mundo burguês. Se você, vamos dizer, não é capaz de olhar as piores coisas com a naturalidade e a compaixão cristã, você não é cristão, meu filho, você é um burguês. É? O burguês vê a mulherzinha fazendo cocô na rua, ele: ah, que coisa horrível! É? O cristão tem que estar preparado para ver as piores cenas de maldade, de tortura, de sem-vergonhice, a suruba universal, etc, etc. E ver tudo aquilo, vamos dizer, com naturalidade e compaixão. É o negócio do Dante, quer dizer, você tem que passar para o inferno. Você tem que ver tudo aquilo. Né? Nossa Senhora, quando vai fazer a sua revelação para as crianças, o que é que ela faz? Primeira coisa, para crianças, né? Abre um buraco aí e vê o inferno. Né? Primeiro inferno. Né? Então, se a sua alma não tem amplitude, tá certo? Para ver todo o mal, tá certo? Não com indiferença, evidentemente, mas não com escândalo. Né? Então significa o seguinte: você não desceu aos infernos junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. E se ele desceu, então você pode descer também, porque ele está contigo. Você tem que ver tudo aquilo. E encarar aquilo, falando, e tudo isso é humano. Né? São possibilidades humanas, quer dizer, todo o fundo abissal está presente em cada um de nós e nós temos que conhecê-lo. E não é para ficar com medo, não. Né? É porque só conhecendo o fundo abissal é que você vai entender o que é a misericórdia divina. Só aí. Mas, em geral, as pessoas, vamos dizer, no mundo burguês, elas estão acostumadas com uns pecadinhos de nada. O sujeito comeu a empregada, né? roubou 10 reais. É isso aí, o máximo de mal que elas conseguem conceber. E quando vem o mal efetivo, elas tapam os olhos para não ver. Então, esta, quando eu digo que o problema do imaginário é o problema da vida cristã hoje em dia, não é que as pessoas estão vendo muitas imagens do mal. Não, elas não querem ver as imagens do mal. E quando vêm, ficam fascinadas. Ou fascínio, ou escândalo, que é uma forma de fascínio também. Está entendendo? Quer dizer, aquilo que te atemoriza ou te escandaliza tem um domínio sobre você. Agora, se realmente você está com Jesus Cristo, então você pode ver o que ele viu. Ele mesmo vai te mostrar. Então, a visão, vamos dizer, do mal, do horror, do pecado, etc., etc., deve aumentar a sua compaixão e a sua coragem. É isso que é o negócio. Agora, isso é uma parte, vamos dizer, da experiência cristã que para um cara da Idade Média, escolástico, era banal. Mas depois do mundo burguês, virou proibido, virou escândalo, né? É coisa que não pode falar. Você não pode falar nem da morte. Ninguém morre. Sabe, no mundo burguês ninguém morre, né? O Mirapena falava que é gozado. Antigamente havia o tabu do sexo, agora tem o tabu da morte. Antigamente não podia falar de sexo, agora não pode falar que ninguém morreu. Não é isso? Então, a gente vê este problema, vamos dizer, até vamos dizer, num grande filósofo. Talvez tenha faltado para ele, até este ponto, porque eu não sei qual foi a evolução dele posterior, né? Esta visão efetiva, esta experiência cristã efetiva, vamos dizer, da confissão, da presença perante o observador onisciente, que te renova e amplia o teu conhecimento. Você pensa que vai contar os seus pecados? Não, é Deus que está contando os seus pecados para você. Aquelas cenas famosas da vida do Padre Pio, que os caras iam confessar, e falam, não precisa confessar, você fez isso, mais aquilo, mas... Isto é, vamos dizer, é uma miniatura humana de algo que Deus está fazendo o tempo todo. Uai, se Deus pode contar os seus pecados para o Padre Pio, então é porque ele conhece. Não foi você que contou, né? Como é que ele ficou sabendo? Foi Deus que contou. Então, o que se passava nessas confissões do Padre Pio, que ele fez isso até com o pai dele no leito de morte, ele contou para o pai ali morrendo, ele contou os pecados do pai, que ninguém sabia. Então, isto quer dizer, vamos dizer, que esta experiência, vamos dizer, da mais profunda da confissão, que transcende infinitamente o que você disse para o padre. Isto aí é que vai nos mostrar que o nosso eu, a nossa liberdade de consciência, etc., nos é infundida. Ou seja, não há liberdade humana como causa sua. A liberdade humana é a liberdade do próprio Deus, que em você se manifesta de maneira parcial, limitada, tá certo? Que ele tem em plenitude, mas que você só tem em certos momentos. E você pode, até quando você tem, vamos dizer, essa percepção, vamos dizer, do cogito ergo sum, quer dizer, a revelação da autoconsciência, tá certo? É o próprio Deus que está infundindo isso em você. Não é, você não está fazendo isso, esse... Quando Husserl falava para o eu transcendental, quer dizer, você neutraliza a vida empírica da consciência, as emoções, reações, etc., etc., etc., e se concentra na autoconsciência, na pura autoconsciência. Né? Ora, esta autoconsciência, se ela estivesse presente o tempo todo, ela não requeriria todo este esforço ascético do fenomenologista para colocar tudo entre parênteses. Seria uma coisa natural, né? Tendo o tempo todo. Ou seja, esta autoconsciência não é uma propriedade humana, é uma possibilidade humana, que se realiza em certas circunstâncias, dependendo do quê? Do favor divino. Deu para entender? Então, tá bem. Então, vou fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Então, vamos lá. Como sempre, tenho aqui um excesso de perguntas, eu vou ter que fazer uma seleção drástica. Aqui, o Wellington Camargo dos Santos pergunta, como eu, como cristão, posso adquirir um imaginário adequado para ter a legítima vida cristã? A primeira coisa é você se familiarizar com a literatura cristã, tá certo? Os grandes autores cristãos, que eles, vamos dizer, não dão moleza, isso não tem nada a ver com a literatura moralizante de ordem burguesa, você deve ler o Dante em primeiro lugar, não é isso? Rabelais, um autor cristão, né? Modernamente François Mauriac, Georges Bernanos, Giovanni Papini, certo? Você vê que em todos esses casos a esfera da experiência humana vai, vou dizer, do divino até o demoníaco, vai e volta, até, né? Não é uma coisa estreita, pequena, né? Então, só essa ampliação já lhe fará muito bem. Se você olhar a arte cristã, você vai ver, ou se você ler a própria Bíblia, ela não poupa cenas horríveis, né? Agora, o burguesinho de hoje em dia fica escandalizado até com a Bíblia. Tem gente que, aqui nos Estados Unidos, tem gente que quis proibir a Bíblia, porque diz que tinha muitas cenas de sexo e violência. Né? Vamos lá. Caio Mesquita pergunta: é possível passar exercícios de técnica filosófica? Eu já pensei em fazer isso, só que eu não consegui bolar esses exercícios ainda. Ou seja, de certo modo, a própria enumeração dos itens da técnica já é um exercício, mas eu vou pensar no assunto e algum dia vamos fazer isso aqui. Aqui o Abner Schmüller pergunta. E se refere a membros da ciência da conscienciologia se envolverem em furtos de hóstias consagradas para uma mulher membro do grupo, para que, introduzindo-a na vagina, participasse em orgias e rituais satânicos. Ingressar num meio desse é descer aos infernos. Bom, ingressar é o tal negócio, você tem que ver essas coisas, mas eu me meti muitas encrencas por esse negócio de querer ir lá e ver, tá certo? Mas você ir e ver é uma coisa, e você realmente participar daquilo de coração é outra, completamente diferente. Não esqueça, o Dante desce aos infernos como observador, não como condenado. Isso eu acho que a gente deve ver tudo, deve olhar tudo sem, vamos dizer, com isenção, sem ficar escandalizado, nem coisa nenhuma. Mas o problema de participar dessa coisa, esse é um negócio muito perigoso, porque você tem certeza que você está indo lá com capacidade para sair a qualquer momento? Esse é o problema. A maior parte das pessoas não tem essa. Está aqui minha mulher protestando. Eu acho que algumas pessoas que estudam isso devem ir averiguar as coisas. Não é isso? Então, mas você deve entrar com a capacidade de sair. E o fato é que, enquanto você está lá, você está sendo transformado. Não é isso? Então, esse é que é o problema, né? Eu sempre tive essa capacidade camaleônica de entrar e sair, está entendendo? É como um peixe, você vai, uma enguia, né? E você vai lá, desliza, as pessoas não te pegam, vão segurar, você escapa. E eu sempre fiz isso porque eu tinha certeza de que existem coisas que você não pode conhecer só por livro, você tem que ir lá e ver de algum modo. É isso? E ver com isenção, fazer, não vou. Durante algum tempo não vou julgar nem nada, mas algum dia que eu faço a somatória e faço o julgamento. Mas, em geral, quando as pessoas vão a isso, elas não vão como observadoras isentas, elas vão como participantes devotas. E esse é um problema, né? O apóstolo não disse: experimentar em tudo e ficar com o que é bom. Então, se você tem medo da experiência, você não vai aprender coisa nenhuma. Agora, se você acha que você pode sobreviver a toda a experiência, você é o sujeito que entra dentro da jaula para ver como é que o tigre vai se comportar com você, né? Não é assim também. Então, essa pergunta não tem uma resposta definitiva. Essa é, cada situação é uma coisa diferente. Ora, coragem e prudência, duas coisas ao mesmo tempo. Diego Reggiani pergunta: podemos dizer que a diminuição da prática da confissão e a perda da sinceridade estaria diretamente ligada ao surgimento e aumento da mentalidade revolucionária? Mas sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Quer dizer, à medida que a confissão vai desaparecendo, as pessoas perdem a medida do seu verdadeiro tamanho. Né? Isso quer dizer, esta situação humana de ser, ao mesmo tempo, uma criatura sublime que é capaz de ter um vislumbre do infinito e de ser, ao mesmo tempo, um bichinho inerme que qualquer um faz de trouxa e que se escraviza. Quer dizer, a primeira sugestão que recebe, isto é a condição humana. Quer dizer, esta força e fragilidade, esse é toda a nossa dimensão. Agora, se as pessoas fogem disso, então, muito provavelmente, a primeira sugestão demoníaca vai deixá-las hipnotizadas. Né? Quando você vê assim, você lê a obra do Jean-Paul Sartre, do Jean Genet, né? Então, que viram, de certo modo, as setas do diabo, sacrificam tudo, né? Ao demônio. Que é isso aí? É o burguesinho deslumbrado, deslumbrado com o mal. Fernando Klein pergunta: a vontade ou veleidade do indivíduo conhecer Deus como objeto e não como deve ser por participação em uma realidade abrangente transcendente já não demonstra uma perspectiva solipsista para encarar esse problema tão fundamental? É claro. Mas para os filósofos modernos é difícil escapar disso aí. Mas, pelo próprio fato de que eles estão filosofando a partir de uma experiência que não tem o fundo cristão. Não tem a profundidade da experiência cristã. É uma experiência já bem mais superficial. Na verdade, todo esse problema surge, de fato, com o mundo burguês. Você vê, por exemplo, pessoas que participaram, digamos, do movimento comunista. Então, tem aquele espírito utópico, né, da promessa da sociedade futura e que, através da participação no movimento, tinha um senso de estar fazendo história, por assim dizer, participar de um grande movimento épico. Tal. A hora que elas perdem esse senso utópico, elas se decepcionam com isto, a tentação de você voltar para um certo mediocrismo burguês, um bom senso meramente prático, pragmático, é muito grande. Mas é apenas uma autodefesa psicológica. No, nos meios liberais, você vê muita gente desse tipo. Né, que passou por essa experiência, se desiludiu e agora, vamos dizer, tenta se reequilibrar na base de uma espécie de um senso comum reduzido. Né? Então é um mundo onde não existe mais céu nem inferno, não existe profundidade, só existe a pragmática socioeconômica do dia a dia. Né? É uma autodefesa, perfeitamente compreensível, mas que não vai levar a nada. Por exemplo, o negro que deixa de ser marxista para agora ser pragmatista, por exemplo. O que é isso? É uma redução dramática da ambição intelectual. Né? Então, esse cria uma espécie de, entra numa espécie de modéstia epistemológica, injustificada, por sua vez, mas que tem uma função defensiva durante algum tempo. Henrique de César Nascimento. Qual a possibilidade de conciliar ou consertar os sistemas filosóficos de Descartes e Spinoza? Não é necessário consertá-los. É necessário apenas aproveitar deles aquilo que presta. Geralmente, assim, vamos dizer, mesmo as piores filosofias têm momentos importantes, observações importantes. Não é isso? Você só não pode esquecer o seguinte: muito dessas filosofias não são filosofias propriamente dito, são obras artísticas. E como tal, elas valem, quer dizer, valem como símbolos. Tá certo? Você não pode levá-las a sério literalmente, mas como artifícios de linguagem, elas podem ser muito reveladoras. Ou se você, quando você lê Nietzsche, por exemplo, Nietzsche está repleta de observações psicológicas fantásticas. Tá certo? Então, a diferença que eu já assinalei entre as filosofias antigas e as modernas. As antigas, em geral, elas estão muito certas no seu conjunto, embora tenha muitos erros de detalhes. Modernas, ao contrário, estão erradas no seu conjunto, embora tenha muitos acertos de detalhe. Até na filosofia, até em Karl Marx você encontra isso aí. Então é experimentar em tudo e ficar com o que é bom. Gabriel Campos, quais as observações que você tem a acrescentar sobre o livro Mortimer Adler, que ensina como ler os livros? Olha, eu acho que a técnica do Adler funciona. Só que ela funciona no começo, depois você automatiza e as coisas saem muito mais rápido. Segunda coisa que eu observaria é que ele fez a seleção dos livros da coleção Great Books. Né? E eu mudaria esta coleção. Eu mudaria essa seleção, porque ele fez mais baseado na coisa da história das ideias, quer dizer, ideias que foram influentes. Ora, as ideias serem influentes não quer dizer que elas tenham um valor pedagógico muito profundo, que elas vão ajudar a formar a sua mente. Eu faria uma coleção mais baseada no valor pedagógico mesmo, né? Então, mesmo que fossem obras que não tiveram uma repercussão tão grande, ou mesmo que fossem obras bastante desconhecidas no Ocidente. Né? Então, por exemplo, se você for ver Giambattista Vico, Giambattista Vico não teve influência nenhuma até o século XX, quando Benedetto Croce desenterra as obras dele. Tá certo? Mas é um autor que seria importante colocar nesta série. Também algumas obras de proveniência oriental, sobretudo islâmica. Né? Então, alguém até me pede que eu faça isso, quer ver? Não tem problema. Olha aqui, Gabriel Campos. Peço que pegue algumas aulas para abordar a vida e filosofia dos principais filósofos islâmicos e indianos. Isso é absolutamente fundamental. Eu não tive tempo para fazer isso no curso de História Essencial da Filosofia, que foi dado em acho que quatro versões diferentes. Algumas dessas versões eu detalhei mais sobre o negócio de filosofia islâmica até o ponto que eu conhecia, porque aqui esse é um oceano também, isso não termina mais. Então, eu colocaria ali algumas dessas obras de filosofia islâmica. Se bem que os filósofos islâmicos que tiveram repercussão no Ocidente não são os maiores de lá. São filósofos de segunda ordem. Se você comparar, por exemplo, sei lá, Averroes com o filósofo persa Sohrawardi, tá certo? Ou Najmuddin Kobra, é um anão. Mas ele teve influência no Ocidente por causa do debate com Santo Tomás de Aquino, entre as filosofias dele e de Santo Tomás de Aquino. Então, a visão que. Tanto que no Ocidente se fala de filosofia árabe, na verdade, os filósofos islâmicos principais não são árabes, são persas. Não é isso? E tudo isto ficou desconhecido no Ocidente até o século XX. Se não fosse o Seyyed Hossein Nasr e Henri Colbin, fizeram a história da filosofia islâmica, a gente não conheceria nada disso até hoje. Só que essas coisas começaram a ser traduzidas só no século XX. Aliás, dentro do próprio mundo islâmico, às vezes são desconhecidas. Teve livros importantíssimos de filosofia islâmica que eram lidos só dentro das taricas e que foram publicados, teve uma publicação maior só no século XX. Então, a técnica do Adler eu não mudaria em nada, já como está. Mas a seleção dos livros eu mudaria bastante. Thales Gause pergunta: quanto à mentalidade revolucionária ter vindo do cristianismo? Erich von Kühnert-Lehdin diz em seu livro Leftism que o socialismo provavelmente não nasceria fora do mundo cristão, pois o cristianismo seria um modelo de caridade, salvação a seu mal interpretado e corrompido, para gerar as ideias dos socialistas utópicos, com a ideia do corruptio optimi pessima. Bom, eu acho que é possível, porém, uma paródia tem que ter algo a ver com o original, tá certo? Mas ela não está contida no original. Mas, quer dizer, a deformação da ideia, por exemplo, o simples fato de você passar da esfera da salvação da alma para a ideia de salvação da humanidade, não é isso? Ou salvação da sociedade, nossa, já é um salto imenso, é uma mudança de assunto brutal. Então, no meu entender, a mentalidade revolucionária não se origina no cristianismo. Ela vai se originar no gnosticismo e nas heresias. Então, agora, até que ponto o Erich von Kühnert-Lehdin ou o Kolakowski conseguem distinguir uma coisa da outra? Então, muita gente toma como cristianismo que é gnosticismo, por exemplo. Quanta gente não diz, ah, Hitler era cristão, porque ele era um gnóstico. O gnosticismo é o principal inimigo do cristianismo, tá certo? Mas entre inimigos sempre tem que ter algum ponto de contato, né? Então, vamos dizer, a ideia da mentalidade revolucionária jamais poderia ter surgido sem a ideia gnóstica da autossalvação humana. É que você vai se salvar pelo conhecimento que você adquire, porque o conhecimento o transforma, né, na coisa conhecida. Digo, bom, o conhecimento transforma o seu pensamento na coisa conhecida, vamos dizer, há um contato essencial, por assim dizer, entre você e a forma substancial da coisa, mas isso não quer dizer que você vai se transformar naquilo. Ninguém estudando elefante se transformou num elefante. Não é isso? Então, esta ideia da autossalvação humana é como o Barão de Munchausen se puxando para fora d'água pelo cabelo. Não é isso? E esta ideia penetrou profundamente. Nós não podemos, no Friedrich Hayek, no livro História Intelectual da Europa, ele mostra que as seitas gnósticas jamais acabaram, que elas continuaram funcionando, inclusive nos mesmos lugares onde apareceram até hoje. Nunca foram extintas. Então, isso fica, por assim dizer, fora da esfera, da história oficial, tá certo? Mas está lá presente. E nas últimas décadas, tudo isso, toda essa história vem sendo contada. Isso, o que você vê de ideias gnósticas aparecendo no cinema, na literatura, é uma grandeza. Tá certo? Então, quando chega o historiador católico e diz: ah, nós vencemos a heresia, tá? Venceu, quer dizer, você conseguiu tirá-la da vida oficial, tá certo? Mas ela continuou prosperando dentro da sua área e tinha tantos adeptos quanto antes. Não é isso? Então, vamos dizer, a similaridade, semelhança entre socialismo e cristianismo é uma semelhança superficial. Ela é mais assim uma infeliz coincidência do que uma similaridade profunda. Mas com as seitas gnósticas não é uma similaridade superficial, é quase a mesma coisa. Então, você dizer que a mentalidade revolucionária surge do cristianismo, né, é a mesma coisa que você dizer que um assalto surge da sua conta bancária. A conta bancária não é a causa do assalto. Aliás, é ela que é o objeto do assalto. Né? O dinheiro que você tem não é a causa do assalto. O simples fato de você ter dinheiro não faz de você um assaltado. Depende de uma decisão de fora que foi tomada justamente por um sujeito que não tinha esse dinheiro. Então, tudo isso aí, vamos dizer, essas analogias são uma coisa perigosíssima. Analogia é uma coisa feita para despertar a sua percepção de semelhança e diferenças. Ela não tem o valor cognitivo próprio. Isso é muito importante. Ela é um recurso heurístico. Um estímulo à sua imaginação, um estímulo à sua inteligência. Tá certo? Mas ela por si mesmo, nenhuma analogia pode expressar a verdade. Por quê? Porque sendo uma síntese de semelhança e diferença, por definição, a analogia é verdadeira sobre certos aspectos e falsa sobre outros. Bom, eu acho que por aí vamos parar por aí, né? Bom, vou responder mais uma aqui. Miguel Soriano pergunta. Pode ser que o mundo burguês amplie as chances das pessoas ficarem neuróticas, uma vez que nessa cosmovisão tem-se a perda da hierarquia objetiva dos valores? Mas sem dúvida. Não, a própria noção de neurose não existia antes do mundo burguês. Hã? Quer dizer, a psicologia clínica, a psiquiatria moderna, tudo isso é do mundo burguês. Mas, se você perguntar, mas o que seria um índio neurótico? Não tem conceito neurótico. Se o índio ficar completamente maluco, existe para ele, existe um lugar na sociedade para ele. Ele não é considerado um tipo tão diferente que tenha que sofrer um tratamento, tenha que ser modificado. Ainda, você vê em regiões assim onde a sociedade está menos desenvolvida, a loucura não é problema algum. Toda cidade, quando era pequeno, toda cidade do interior tinha um ou dois loucos que estavam ali normal, bebiam com a gente no bar, conversavam. Não via por que modificá-los de alguma maneira. Então, a própria noção de doença mental, que é uma doença, noção muito relativa, vocês leem o livro do Dr. Thomas Szasz, Szasz, que é meu colega no Conselho Consultivo da Forces, O Mito da Doença Mental. Eu não digo que eu concordo 100% com a tese, mas que é um conceito onde, no mínimo exagerado, isso é a mesma. Então, alguém perguntou, eu já tive contato pessoal com autores brasileiros ligados ao marxismo. Olha, eu só tive contato, na verdade, com pensadores marxistas brasileiros, só tive com o Leandro, com Jacob Grender, né? Os outros tive só contato escrito, através de polêmicas ou coisa parecida. E tive muita convivência com o que eu considerava o melhor pensador marxista, mas que era um sujeito que não escrevia, que era o Nabor Caires de Brito. O pessoal no partido chamava o Capitão. Era um gênio fantástico. E conhecia o marxismo. Foi o único marxista brasileiro que eu vi estudando Hegel em profundidade. Alguns outros depois estudaram. Mas com essas outras pessoas, Leandro Konder, não tive contato pessoal com o Leandro Konder, tive uma troca de gentilezas com ele, né? Paulo Arantes, Carlos Nelson Coutinho, e outros. Aí foi bom não conviver pessoalmente, porque sabe, esse pessoal é grudento, né? O pessoal comunista, 20 anos depois de eu ter me afastado deles, ainda chamava de companheiro. Quer dizer, eles não aceitam que você saia, eles querem te trazer para dentro de volta. Bom, então é isso. Alguém me pergunta sobre a Romance Crime e Castigo na edição da editora 34. Fuja desta edição. Fuja. Sobretudo das introduções. Bom, vamos lá. Acho que por hoje é só. Tá bom? Até a semana que vem. Muito obrigado.